Capítulo 12. Senhor, Tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de Ti. Portanto, desejo Te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Tu os plantaste, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas Tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, Tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse: O Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você. Conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Abandonei meu povo, a nação que me pertence. Entreguei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim como leão no bosque. Por isso os tratei com desprezo. Meu povo escolhido age como ave de rapina. Mas ele próprio será cercado por abutres. Tragam os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram meu vinhedo. Pisotearam minha propriedade e transformaram sua beleza em deserto. Fizeram dela uma terra devastada. Ouço seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Pode-se ver exércitos destruidores no alto dos montes. A espada do Senhor devora o povo de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. Meu povo semeou trigo, mas colhe espinhos. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor: Arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo Israel. E arrancarei Judá do meio delas. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação à sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem por meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar pelo nome de Baal, elas receberão um lugar no meio do meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei.